Oceania 6251, decolada 40, chame o controle de Salvador, 119, decimal 8. 19,8, boa. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6251, na frescura. Oceania 6251, contato radar na decolagem, assumindo que tem 360, após 2000 e Atleta. Direto Atleta, após 2000. Bravo, esse está sem identificação. Bravo, esse está autorizado a chegar da ponta. Esse mantém 040. Prossigam, acho que eu não vejo mais ouro. Autorizado, faça término. Chilean 251, nós estamos no centro Recife 251, altura 23, décima 8. 251, 232, última descimão. Gabriel, via para 2000 pés, altimetria em Salvador 9014. Livre final, ILS Whisky, cabeceiro no zero, estabilizado no curso do localizador. Whisky Bravo, Whisky. Salvador, Whisky Bravo, está estabilizado. Autorizado, final LS, Xena Torre, Salvador, frequência 18.95, Whisky Bravo. Para completar o final LS, chama a Torre, Salvador, e 18.95, obrigada, bom dia. É. Meu, Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky. Meu, Whisky Bravo, Whisky, bom dia, continua a aproximação, guarda a autorização. Aguarda autorização, continua a aproximação, Whisky Bravo, Whisky. Salvador, aqui é o Ocha, novembro, Zulu, estacionado na ponte. Obrigado, e um outro. Novamente, não descanso. Obrigado. Barra meu Whisky, Bravo Whisky, confirma intenções. Pista 1 no 0, Whisky, Bravo Whisky. Foi autorizado, pista na 0, vento 1 no 60 graus, 07 nós, confirma o PAD. PAD 5, onde a hora está. Bravo, que o solo foi o 57, mantém-me escuta autorizado o táxi via taxiway Alfa, Juliette, contorno pátio principal após ingresso taxiway Lima, cabeceira 35, autorizado o táxi via pista 35 até a Aristar. Afirmo. Já autorizado o táxi, mantendo a escuta, Whisky Bravo, Whisky. Salvador, o voo 1961, com a Charlie, autorização, Galeão. Voo 1961, Charlie, confere. Galeão autorizado, nível de voo 360. Decolou da pista no zero com curva pela direita, no perfil Dael, corrigindo, perfil Sanvo 1, Leda Doquilo. Após o pêndulo 44, até Serra Golf Romeu, Porto Seguro e Upper November 857, conforme a rota do plano. Código Transponder 5155, controle Salvador 119.8. Provado, Galeão, correto, bom. 1961, reporta pronto para o estacionamento. Correto, amigo, obrigado. Gente, que bravo isso, que é acessar a frequência livre, um bom dia. dia, Gol 97-7000, acione identificação dessa via chegada a Bonf para 4000 pés. Ajuste altímetro no 0 no 4. Aguarde o final do prosseguimento LS XUI para pouso na 1 no 0. Salvador, bom dia, eu da 31971, informação de Charles, 106 para a cópia Guarulhos. 3197, só confirmando, seria 3171? 3171, cópia. 3171, para Guarulhos, autorizado, nível de voo 340, na cola da pista no zero com curva pela direita, na subida São Voluno, Leda, Motiva, após Motiva intercepta Pêsulo 1-0 até Tango Bravo Eco, Taubaté, e após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5-4, corrigindo 5-1-5-4, controle Salvador, 119.8. Gente, autorizado Guarulhos, nível 340, decola 1-0 de extremo direito, salvo 1, após Lida, Motiva, Pêsulo 1-0, Taubaté. Controle 5154, controle 198 da 3171. 3171, cotejamento correto, portão 62, reporta pronto para puxa. Reporta não. 961 para prospecto de acionamento. 1961, autorizando, reporta táxi. Passarei para o táxi, voo 1961. Comando 77000, desça via para 2000 pés, sou autorizado no sinal LS, reporte localizador estabilizado, o ajuste no 014. Via 2000 pés, ajuste no 014, mas vai ser estabilizado, comando 77000. Para o posicionamento da 317106. Autorizado, ele vai portar para o táxi, tá? 317106. Não vai pedir a saída do 961 ou não? Possível, 961. Cliente, 91, reporta táxi. Vai pedir a nossa saída do táxi, fácil. Negativo, coordenar o coronel Zeta. Então, 3171, mantenha a posição e aguarde seu aeronave da Gupa, só está guarda. Vai coordenar com a manutenção. Obrigada. 225, acione a identificação. Essa via, chegada Bonfim para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4. Aguarde autorização para final do procedimento, LS XUI para pulsão no 0. Chanel 6225. Ok, dentro para 4.000 via Bonfim, o Chanel 6225. Ajuste de altímetro no 0 no 4. 5 via alfa, ainda no ponto de espera, reportarei voo no 9-1. 3-1-7-1, guarda-me com a equipe de solo, 5 Boeing da Bolsa, aguarda, continua o pushback. 3-1-7-1, mantendo a posição. Voo no 9-1, confirme se há condições de passagem da aeronave. A retaguarda da aeronave da TAM. Caso negativo, a gente considera para a aeronave voltar para o portão. Gente, a gente vai chegar mais próximo para verificar com o nosso. Bom, no nosso membro não tem condição. Então, 3171, por gentileza, coordenando com a equipe de solo para reingresso, apenas o suficiente para a aeronave da Gol passar a retaguarda. Senhoras, a gente vai ter que só inverter agora o pushback, então vai demorar um pouquinho, mas a gente vai puxar pra frente. Tá ok, muito obrigada. Estabilizar 9776. 776, está autorizado o sinal LS, chame a torre Salvador, frequência 18, decimal 95. 1895, 9776. Torre Salvador, bom dia, voo 9776. Boa noite, 776, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Vai, aeronave 976. Nós 776, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, pista no zero, 9776. 1961, na próxima do ponto de espera da pista 10, visual com aeronave nacional, pronto. 1961, faz o banho da companhia Lima, tem. Pode aeronave, a Lima tem, 1961. Voo 9776, solo Sojus 21, táxi via Alfa, reportando de Juliette, mantendo a escuta. Alfa de Juliette, na pista, voo 9776. Voo 1961, autorizado decolagem, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Autorizado decolagem, voo 1961. Táxi, Delta 3071, está com 2-1-1 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterando a Delta. Delta 3071, autorizado táxi, a parte principal, táxi Índia, ponto de espera, reporta para o decolagem, ajuste de altímetro no 014. Ativei táxi Índia, ponto de espera, porta pronta, ajuste no 014, está 3171. Voo 1961, decolou os 24, chame o controle em 1-9, decimal 8. 198 graus, voo 1961. Controle, voo 1961, decolou na sua exposição. 1961, no contato radar, suba via, saída São Bruno para o nível 360. 360, substituindo direto Dolo, voo 1961. Mantenha São Bruno, 1961. Mantém, Gol 1961. Oxenê 6225, desça via para 2000 pés, autorizado aqui na LF. Reporte no localizador estabilizado, ajuste no 014. Ok, botarei estabilizado, Oxenê 6225. Voo 9777, Juliette, portão 09. Para o 09, o voo 9776. Santana, pronto, tá 3171. Na 3171, a linha decola piscina 0, vento 170 graus, 59. A linha decola piscina 0, tá 3171. Zona 71, decolou os 28, chame o controle em 119, decimal 8. 198, tá, 3171, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá, 3171, decolado Sambo 1, zona 1600. 3171, contato radar na decolagem, suba via, saída Sambo 1 para o nível 340. Abre via, Sambo 1 para o 340, tá? 3171. Estabilizado ILS X-Ray, Oceanair 6225. Oceanair 6225, autorizado final ILS, chame agora Torre, Salvador, frequência 118.95. 118.95, Oceanair 6225. Voo 961, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 123.8. Voo 961. 1251-238-9961. Salvador, Oceanair 6225, está a uma milha do marcador do Índia Serra, já está visual com o 6225. Oceanair 6225, já avistado, autorizado pouso na pista no zero, vento 170 graus, 79. Autorizado pouso, o Oceanair 6225. 6225, solo foi 34. Mantenha a escuta. Taxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 06, na sua escuta, 6225. Exame 71, chame Recife, frequência 125, décima 1, alterne 123, décima 8. Exame 71. 25, 1238, tá? 3171, bom dia.